Passarinho, que som é esse? Isso é Paulo, porra! Quando meu bonde passa, fazendo fumaça, pode pra quem não dá botão, melhor são da praça. Quando meu bonde passa, os tirimbaços, os cara fica louco, as minas cheias de graça. Ei, ei, ei. Ok, ok, ok, dispenso apresentação. Sim, agora é nossa vez, o bonde veio pesadão. Tchim, linha de fronte aprende, quem é quem da gente. Se for diferente, sai, sai da frente. Se não perde o dente, se não perde o dente. Maluco, então nem entende, é quente. Agora eu sou a bola da vez, me destaco. Eu taco fora o que não me convence, eu descarto. Porque no meu quarto, eu vi que tava farto de ter que engolir mentira enquanto o assunto é consumado. Fato, aqui não tem rato de laboratório. Curei a depressão, apenas com uma sessão. Do meu próprio consultório. Quando meu bonde passa, fazendo fumaça, pode pra que não dá botão, melhor são da praça. Quando meu bonde passa, os tirimbaços, os cara fica louco, as minas cheia de graça. Fazendo fumaça até de manhã, cinco neguinho mocado no pala, esse é meu clã. Bomba pra todo lado, tá tipo Vietnã, tio, só faz silêncio, tio. Não conta pras fã. Duvido que me ache enquanto eu brasão do hashi. Tô no comando do tão. Ha! Pique Apache como de praxe. Cê vê neblina, calma que é nóis. Bati a nave, subiu pra mente. A brisa foi veloz, o green tava feroz. Tô vendo tudo lento. Bagulho tá slow, eu tô perdendo o movimento. Seguinte, deu 4h20, deu a minha hora. Tô chegando, rapaz, e hora do chá é agora. Quando meu bonde passa, fazendo fumaça, pode pra que não dá botão, melhor são da praça. Quando meu bonde passa, os tirimbaços, os cara fica louco, as minas cheia de graça.